Via Alfa Juliette 1738. 76740, sindicada. Tá com... reduzindo agora para 2500. Ciente. Reduz a 220 norte, está sob preparação, curva esquerda até a proa 020, esquerda proa 20. Seu limite será radial 280 do VOR Salvador. Sendo para 5000, preparação, esquerda 020, limitada pela 220. Informo que a vetoração é devido à aeronave do GAVE, fazendo verificação no ILS da capiteira 28, ok? Seu preparo o procedimento NDB Zulu, falhando as comunicações, atingindo o limite da proa, se eu vou na proa de timbre, realizo o NDB Zulu para a pista 10. Gente, NDB Zulu da pista 10, em caso de falha de comunicações, executa o NDB Zulu, Web 6740. Resgate. 3 milhas que eu tenho embaixo checado, Alfa Charlie Mike. Alfa Charlie Mike, autorizado pouso, pistão no 7, vento 140 graus, 10 nós. Autorizado pouso no 7, Alfa Charlie Mike. Autorizado, é o 4060 e prepara para fazer o RNAVE a partir do Serra Vito 366. O 76740 está autorizado até 4000 pés, redução da indicada até 200 nós agora, ajuste no 020. Gente, Romeu Oscar Bravo, eu tenho um Tigo para pouso no 97, após um pouso no mesmo, autorizado com proa do litoral norte. O vento 140 graus, 10 nós. Torre Salvador, azul 4207, ponto de espera da 1-0. Azul 4207, mantém ponto de espera da 1-0. Mantém, quente do GAVE, 4207. Fala Salvador, 35, perdão, 3895. 3895 para Guarulhos, só o stand-by. Gente aguardando, nós temos a informação Lima. Ok, liberando a direita ao Alfa Charlie Mike, muito obrigado, bom dia. Romeu Oscar Bravo, fora do solo 27, na proa do litoral norte, controle 120, decimal 8. 128, graças a hora até a volta, Romeu Oscar Bravo. Hoje Salvador, é o Papa Romeu Oscar Bravo, decolador 17, por Nordeste, transfere. Romeu Oscar Bravo, mantém as condições iguais, confirme destino do voo. É sobrevoo em litoral norte até 35 milhas fora, depois retorna para Salvador. Ciente, escuta permanente até 20 milhas, reporte livrando a CTR, Romeu Oscar Bravo. Vai reportar livrando, Romeu Oscar Bravo. Tá. Ciente, apenas confirmando, esperará a decolagem do azul, né? JV52, a sua transmissão está vindo com muito chato, poderia repetir? Gente, me confirme, a sua transmissão está vindo com muito chato, o senhor vai livrar agora, aguardar a decolagem para depois voltar e permanecer na pista, é isso? Gente, o senhor poderia confirmar quantos minutos mais o senhor vai demorar na pista, caso o senhor fosse autorizado a manter a posição? 3 minutos, é isso? Senso, 1 minuto. Eu tenho 3 aeronaves agora para pouso na pista 10. Caso o senhor deseje sair da pista agora, eu vou decolar essa aeronave. Essas 3 vão ter que pousar após o senhor retornar à pista, gente. Gente, então libere a pista, eu vou autorizar o azul a decolar. Mike Bravo Uniforme para Recife. frente agora de copo. Azul 4060, vou na proa do Serra Vita 366, descendo a 3.000 pés, ajuste no 020. Serra Vita 366, no 020, desce para 3.000, 4060. Azul 4060, sua indicada? Está reduzindo para 229. A mínima limpa qual seria? Seria 200. Reduza 200, o senhor vai seguir um Boeing 737-300 e vai fazer o NDB completo, ok? Positivo, reduzindo para mínima 4060. Trip 5220. Confira! Sob vetoração para sequenciamento, curva é direita. Direita, a proa é 160. Limite dessa proa será radial 240 do VOR Salvador. 160, limite a 240 do VR Salvador. 5220. Autorizado a decolagem, pistão no 0, vento no 5, 0 graus, 0 nós. Autorizado a decolagem da Mariana, sou 4207. Está autorizado a prosseguir direto sob condições visuais. Desça então a 1.610, reporte passando externo. 1.600, reporta no bloqueio do Simbra. Redução da indicada 209. 209 indicada, 5220. Azul 4207, decolado 32, chame controle 120, decimal 8. 5220. Está subindo, vai chamar 208. Azul 4207. Controle Salvador, Azul 4207, bom dia, livrando 1.700 na subida, solicita após 2.000 direto da EL. 4207, contato radar, sobe 260, após 2.000 pés, direto na rua de Leda. Após 2.000 direto Leda, Azul 4207. 391, Galeão, aguarde copo. Aguardando copo. Mike, Bravo, uniforme, confirme estacionamento pista para decolagem. Autorizado Recife no 230, via Golf 677, decola da 17, curva esquerda, Pucaracaju, 120, decimal 8, 5534. Recife autorizado no 230, pela Golf 677, decola da 17, curva esquerda, Pucaracaju, 208 ao controle, 5534, pressionando a mais grave próxima. Na Baeté, 186 Torre, confirma o POB agora ou com a Torre? Ah, vou cruzar com a Torre, eu vou pedir a gente para o Brasil. Tá bem. Então, 3845, abre. Portão 8, puxa até cancelamento. Procedimento 3, meu. Pista 10, curva direita, da El Leda, após Leda Bridge. Após Bridge, a Pesulu no 6, Belo Horizonte. Trive e após conforme. 120 decimal 8. Aciona 5524. Afirmativo, autorizado 340 para Guarulhos, decola da 10. saída da El Leda Bridge, Upper Zulu 16, direto Bravo Hotel Zulu, Trive, depois conforme, 1208. Confirma o código transponder 5524, TAN 3895. Correto, 5524. Chame pronto, puxa acionado. Portará. Portal Zulu 260, portão 8, pedido de acionamento. Autorizado, chame táxi. Zona táxi, Zulu 260. TAN 3191, cópia. Prossiga na escuta. Galeão autorizado, nível 380. A rota P Zulu 10, SMAP, Lúvito, Barbacena e após conforme. Decolagem da pista no zero, direita, da El Leda, após Leda Bridge. 120 decimal 8, 5536 transponder. Positivo 380 para o Galeão, P Zulu 10, SMAP. Zero visual. Complete o procedimento RNAV, chame a torre 1186, bom pouso, 4060. 86, obrigado, bom dia. 5220, mantenha presente proa, descendo agora até 2000 pés, recepcionando a entrada 1809. 7D, até 2000, com a indicada de 180, reduzião. Alfa, tempo tango. Não, escuta, passa do arrecado 120, esse ponto, obrigado, direção retorno. Serviço nada encerrado, bom voo, até a próxima. Primeira 740, solo 36, livre direita e semi-solo. 121, décimo 9. 219, leve 6740, livre à direita. Solo Salvador, o objeto 6740, livre à pista, na sua escuta. 740, prossegue Alfa. Juliette, corrijo, mantém antes da Juliette, tem uma aeronave para iniciar táxi, seu portão será 1-0. Ciente, Alfa manterá antes da Juliette para o portão 1-0. 2-0, resta uma navegação na proa de Kimbras, autorizado para o procedimento NTB Sul para a pista 10. 7, a proa Kimbras está no eixo no momento. Aproximar direto? Sim, senhor. Ciente, complete a aproximação em condições visuais, chame a torre, 1186, bom pouso. Obrigado. Até logo. Salvador, o TP5120 já transferido para a torre, já estamos referência visual com o aeródromo, colocamos você travado. 5220, o altímetro no 020, continua a aproximação, número 2 para pouso. Fechado. Azul 4207, foi na proa de bridge. Proa de bridge, azul 4207. Chame agora o centro Recife, 125-1, alterno 133-25, com voo, azul 4207. 1251, 13325, com o centro do Recife, azul 4207. Obrigado, boa tarde. Observa o gol, aposta livre, portão 10. O Salvador, bom dia, gol 1777, ciente daquilo, coordenação, Porto Seguro. Confirme nível para possível, senhor. 3-0, senhor. Gente, eu tenho 3-4 já aprovado, o senhor copiaria o 3-4 ou gostaria de revisar o 3-2? Copia o 3-4 e solicita o centro 3-2. Gente, pronto para cópia? voo Papa-Sierra, autorizado para o voo no 777, nível de voo 340, Atrevisque 50, decola pistão no zero, curva à direita, subida da El, lida direto, controle 120, decimal 8, transponder 5527, igual no 777. Como transponder? 5527. Solo, 121 na decimal 9. 219 à direita, azul 4060. Atrevisque 50, rodovia, controle 120, decimal 8, 5527, transponder, chama nessa pushback, seu momento na 5, gol no 777. Correto, senhor Cente. Confirmando para o E6740, autorizado ingresso para o portão 10? Agora autorizado ingresso para o portão 10, 6740. 400. Salve Salvador, azul 4060, esperando, né? 4060, autorizado alfa, chama ingresso na Juliette, senhor. Chamar para ingresso na Juliette, o azul 4060. Trip 5220, atualizado pouso, pistão no zero, vento 160 graus, 111 nós. Sete, 160 com asa. 74, sequência livre para coordenação própria, bom voo até o regresso. Vou me ficar bravo. Eu tenho só mais uma decolagem do voo agora alinhando pista no zero após a decolagem da mesma altura de seu ingresso. Trip 5220 no solo 42, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo em 121 decimal 9. À direita chama 219, obrigado, senhor. 260, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 140 graus, 10 nós. Muito bom, dia trip 5220, livrando sua escuta. Autorizado, pátio 3, posição 3, o trip 5220. Pátio 3, confirme? Firmo, pátio 3, posição 3. Ok, grato. Autorizado, puxa seu nome, chame táxi. 1260, decolado aos 44, chame controle, 120, décimo 8. Só ligou na 260. 260, bom dia, contato radar, só 390, sai da PUCA. PUCA 390, bom, 260. Firma chamando o sol. 4463, por gentileza, qual seria a saída prevista para a Eliel com esse ônibus? Incrível. Linda 220. Dael Leda Eliel. É Dael Leda Eliel, né? Firma. Obrigado. máximo, autonomia 3 horas. Ok, tire para caminhão. Alterno 1,26, decimal 8, sim, por favor. 164, que fronteira no laboratório alinhado na cabeceira 28, fazendo cheque de equipamento. E que deverá aguardar no ponto de espera em torno de 3 minutos. Afirmativo, no ponto de espera chama a torre 186, turno 020, ajuste. JV 52, aguarde autorização. Gente, JV 52, autorizada decolagem pista 28, vento 150 graus, 10 nós. JV52, decolada 51, chama controle 119, decimal 8. 119,8, JV52. Então, 3895, a linha é da cola, pista 10, vento 160 graus, 13 de nós. Só 2000, confia. Afirmativo, quando possível, regressa para... Ingressar na final da 28, permanecer ali no, através do Sierra Victor 364 é o ideal. Ah, ok, anotei. Vou consultar a torre a possibilidade de decolagem agora para a gente retornar com o GV para o Sierra Victor 364. É. JV 52, curva pela direita pro Serra Vida 364. Gente, curva da direita pro 364, JV 52.